rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. I smile. Pop Hits. Number 4. De repente é, você voltou. Number 3. Like a G6. Bobby Hits. Number 2. It's love. We decided that it's forever. No one else could do it. Bobby Hits. Number 1. Passou. E agora eu sei o que eu passei. Cantei com

Internacional Target Radios, a moda da música.